e perceber o que fazem atualmente as produtoras de queijo. As grandes produtoras, e portanto há duas ou três unidades grandes produtoras de queijo, não é? Portanto, são as grandes unidades que produzem queijo, são as grandes produtoras de soro, não é? E portanto, uma delas faz essencialmente secagem, portanto, uma técnica que se chama secagem por atomização, e vivendo o soro no seu todo, portanto, produto seco, retira-lhe a água só, não é? Portanto, isso depois tem aplicações variadíssimas, mas essencialmente para a alimentação animal e para comprar em rações e outros produtos, e não é uma solução de elevado valor acrescentado, digamos assim, não é? Outras empresas também fazem concentração do soro por técnicas que vão desde membranas até evaporação e depois eventualmente uma fase posterior de secagem, e podem vendê-lo dentro do próprio grupo para outras aplicações. Ok? E há outras empresas, principalmente as de menor dimensão, que o que fazem é, enfim, infelizmente, ou deitam para estações de tratamento de águas residuais, o que é complicado porque altera o equilíbrio, digamos assim, do funcionamento dessas unidades, alimentam a gado diretamente, não é? Porcos, etc. Ou então deitam para os terrenos, não é? Tem que haver estratégias para resolver isto. E aí aqui colocam-se outros problemas, porque a solução que eu apontei normalmente é para volumes grandes, não é? E, portanto, o que temos que pensar nestas pequenas queijarias é eventualmente em estratégias mais simples e não tão elaboradas tecnologicamente para resolver o problema do soro. A situação da indústria de lacticínios, aliada à experiência do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, levou aos primeiros passos do projeto, como vamos ouvir agora. Isto começou com uma empresa de pequena dimensão, uma queijaria aqui de pequena dimensão na zona do Grande Porto, que é a Quinta dos Ingleses. E, portanto, na altura tivemos um projeto financiado que se chamava, acho eu, precisamente, Valorização do Soro de Queijo. E, portanto, o que nós tentamos foi, de algum modo, fazer o que já começava a ser feito na Europa, que era pegar no soro de queijo e fazer, essencialmente, dois produtos. E, na altura, começava-se a falar também muito no etanol, não é? No etanol, no bioetanol, como alternativa aos combustíveis fósseis, digamos assim. E, portanto, nós tínhamos algum know-how na parte de fermentação, portanto, de produção de etanol, e pensámos associar essa nossa competência à valorização do soro. Nós, na altura, começamos a fazer os chamados concentrados proteicos e fazer o bioetanol, ok? E, portanto, o processo chegou à escala piloto, houve interesse de várias empresas em Portugal para avançar para a escala industrial, mas por vários motivos, não vale a pena agora estar aqui a detalhar, nunca chegou a avançar. Nós, entretanto, continuamos a trabalhar nisto e arrancamos posteriormente com um projeto com uma spin-off aqui do departamento, ou do centro de investigação, e desenvolvemos ainda mais o processo de valorização do soro. E, portanto, para além de obter concentrados proteicos, podemos obter frações proteicas de mais valor acrescentado e transformar a lactose não em bioetanol, mas num produto que faz parte hoje de uma gama de produtos que se fala muito, que são chamados pré-bióticos ou produtos funcionais. E, portanto, nós desenvolvemos uma estratégia para transformar essa lactose num grupo específico de pré-bióticos. Portanto, que pode ser incorporado para dar valor, mais valor aos produtos alimentares. O caminho está traçado. Neste momento, a equipa de investigação está em contacto com uma empresa portuguesa que vai montar no Brasil uma unidade industrial para fazer estes concentrados proteicos e produtos probióticos. A proteína no soro de queijo é, aliás, uma bandeira deste projeto. Há muitos produtos que podem ser desenvolvidos a partir do soro de queijo. Pode-se fazer coisas muito simples, como precipitar proteínas para obter requeijão, podem-se fazer bebidas a partir de soro, por exemplo, bebidas, sei lá, há muitas bebidas, ditas bebidas energéticas, aquelas que dão para ganhar massa muscular, não é? Que têm, se for ver na composição, têm proteínas de soro, porque não aproveitar e fazer bebidas específicas nesse sentido, não é? Com sabor específico, sei lá, uma fruta, ou seja o que for, mas que tem algum soro incorporado, sei lá, fazer bebidas alcoólicas, também é possível fazer bebidas alcoólicas dentro de um bocado da tradição do nosso bagaço, do nosso aguardente, fazer bebidas alcoólicas a partir de soro e criar aqui um modelo de negócio interessante. Este projeto da Universidade do Minho tem um foco especial nas empresas de pequena dimensão, admite José Teixeira, professor e investigador do Centro de Engenharia Biológica no Minho. Os pequenos negócios podem, segundo ele, ajudar a diminuir o nível de desperdício do soro de queijo. Muitos dos processos exigem um investimento, portanto, em capital, em equipamento sofisticado, não é caro, não é? Embora o equipamento tenha vindo a diminuir de preço. Mas, Eu devo dizer que nós há uns anos atrás fizemos umas contas para que o processo do bioetanol, portanto as proteínas e do bioetanol a partir do soro fosse economicamente rentável. Nós precisávamos de 300 a 400 mil litros de soro por dia, não é? O que não é possível para empresas de pequena dimensão. Claro. Que não têm essa capacidade, não é? E, portanto, para essas empresas de pequena dimensão terão que ser arranjadas soluções simples. A biorrefinaria que a equipa de investigação propõe criar terá a capacidade para tratar diariamente 1 milhão de litros de soro de queijo. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. A seguir, saiba quem foi e que contributo científico deu José Bonifácio de Andrada e Silva. Ciência e política. Foi nestas duas áreas que se notabilizou Andrada e Silva. José Bonifácio de Andrada e Silva foi um brasileiro que serviu a coroa portuguesa nos séculos XVIII e XIX, mas que também teve grande importância na independência do Brasil, ao ponto de ser chamado o Patriarca da Independência. Andrada e Silva nasceu em Santos, São Paulo, em 1763. Aprendeu a estudar em casa e mais tarde com o bispo paulista. A chegada a Portugal acontece aos 20 anos. Andrada e Silva, também conhecido por Bonifácio, foi estudar para a Universidade de Coimbra. Formou-se em Filosofia num ano e em Direito no outro. Ao terceiro ano, com 26 de idade, Andrada e Silva entrou para a Academia de Ciências de Lisboa. Continuou a estudar mais 2 cursos, Filosofia Natural e Matemática. Pelo meio, dedicava-se à poesia, tendo usado o pseudónimo Américo Elísio. Ainda antes dos 30, Bonifácio Andrada e Silva recebeu da Rainha Dona Maria I aquela que terá sido a maior empreitada da vida. A corte convidou o cientista a fazer uma viagem pela Europa para estudar e recolher informação sobre o que se ia fazendo nos outros países em 5 áreas prioritárias: química, geologia, mineralogia, exploração mineira e metalurgia. A viagem durou 11 anos. Bonifácio ia acompanhado pelos naturalistas Manuel da Câmara Bittencourt, com I mesmo, e Joaquim Fragoso de Siqueira. A investigação começou em Paris, onde o brasileiro estudou durante 1 ano mineralogia, botânica, química e minas. Foi o tempo suficiente para escrever um trabalho sobre os diamantes do Brasil, que lhe valeu a entrada na Sociedade de História Natural de Paris. O artigo foi publicado mais tarde nos Anais da Química. Depois de França, a Alemanha, onde Andrada e Silva aprendeu geognosia e minas. Geognosia era a denominação que durante o século XIX foi dada ao ramo da ciência geológica. Mas Andrada e Silva estudou mais em terras germânicas: matemática, direito, legislação de minas, química mineral, química aplicada e metalurgia. Estavam a ser cumpridas as ordens que a rainha tinha dado. Na Áustria, fez trabalho de campo visitando diversas minas. Em Itália, o cientista conheceu Alessandro Volta, o pai do Volta. Foi também em Itália que Andrada e Silva realizou estudos geológicos que mais tarde resultaram numa publicação científica. As etapas seguintes foram a Suécia e a Noruega, também com novos cursos de mineralogia. Quando chegou à Dinamarca, o brasileiro visitou mais minas e jazidas, tendo realizado algumas pesquisas que permitiram a identificação de 12 novos minerais, alguns variantes de espécies já conhecidas, outros absolutamente inéditos. Esta investigação foi publicada num jornal alemão e depois traduzida para várias publicações científicas de França e Inglaterra. Tratou-se de um estudo com grande impacto na Europa, sobretudo pelo rigor e pela determinação do peso de cada mineral, o que permitiu que outros investigadores conseguissem identificar diversos elementos químicos. Outros países visitados pelo cientista foram Bélgica, Holanda, Hungria, Turquia e Inglaterra. Ao todo, Andrada e Silva visitou 13 países em 11 anos e trouxe conhecimento para Portugal, como a rainha queria. No regresso, foi nomeado professor de metalurgia na Universidade de Coimbra. Mas o ritmo de aprendizagem não abrandou. O currículo do cientista era tão vasto que chegou a ocupar 11 cargos em simultâneo. Foi intendente-geral das minas e metais do reino, inspetor das matas e sementeiras florestais, foi diretor na Casa da Moeda, desembargador na Relação do Porto e superintendente do Rio Mondego, entre outros. Apenas 3 destes cargos eram remunerados. Ao mesmo tempo, Andrada e Silva ainda escreveu monografias e fez várias comunicações à Academia de Ciências de Lisboa, instituição da qual foi vice-presidente anos mais tarde, tendo aí defendido a introdução em Portugal do sistema métrico decimal. Andrada e Silva regressou ao Brasil em 1821. Tinha 58 anos. Nessa altura, instalou-se em Portugal o regime liberal e o Brasil caminhava para a independência. É aqui que começa a atividade política do investigador. Eleito vice-presidente da Junta Governativa de São Paulo em 1822, colaborou com Dom Pedro I no processo político que conduziu à recusa do rei em voltar para Portugal e que levou à declaração de independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Andrada e Silva ainda chegou a ser ministro do Império após a independência, mas abandonou o cargo em divergência com Dom Pedro. Fez-lhe oposição na Assembleia Constituinte, só que, com a dissolução deste órgão, acabou por ser deportado para a França, onde esteve exilado quase 6 anos. Em 1831, quando Dom Pedro abdicou do trono, nomeou Andrada e Silva como tutor do seu filho, Dom Pedro II, que na altura tinha 5 anos. Mas o Senado brasileiro não gostou e acusou-o de subserviência. Foi preso e mais tarde absolvido de todas as acusações. Morreu em Niterói em 1838, com 75 anos. Regressamos ao presente e à cidade dos estudantes. Vamos à incubadora do Instituto Pedro Nunes, estrutura da Universidade de Coimbra, que tem por missão fomentar o empreendedorismo e a investigação nas novas tecnologias. 70% das pesquisas no motor de busca Google incluem referência geográfica. É uma realidade que já faz parte da vida de todos nós. Sair, por exemplo, de carro com destino ao desconhecido começa a não fazer sentido se não for acompanhado por um GPS, seja no próprio carro ou num smartphone. E é com essa consciência que a equipa da Innove Mapping, uma startup sediada em Coimbra, pretende mudar a forma com que olhamos para a navegação por mapa, adicionando uma série de novas ferramentas e potencialidades. Pedro Moura, de bioquímico até diretor comercial da empresa, enraizou as noções de mercado e hoje partilha-as com os dois fundadores desta casa. O Rogério e o Luís, que são os sócios fundadores da Innove Mapping, eram alunos de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E eles começaram a tomar gosto pelas plataformas, ainda enquanto alunos, pelas plataformas geográficas da Google, Google Maps, Google Earth, começaram a desenvolver alguns projetos sobre essas plataformas e decidiram concorrer a alguns concursos, concursos de ideias de negócio, um concurso da Google, até começou por ser um concurso da Google inicialmente, Google My Maps, que eles concorreram e ganharam. Começaram aí a perceber que poderiam, sobre as plataformas geográficas da Google, criar um negócio. Depois, ainda não convencidos com este prémio que isto poderia gerar uma empresa e que poderia gerar negócio, decidiram concorrer a um concurso de ideias de negócio que na altura se chamava Arrisca Coimbra e que agora se chama Arrisca C, e também acabaram por ser um dos vencedores. E aí começaram a perceber que se trabalhar sobre as plataformas geográficas da Google poderia ser uma área de negócio rentável e que poderiam fazer a vida disso. Como eram ainda dois miúdos mesmo, eles teriam à volta de 22, 23 anos na altura, isto em 2009, tiveram a ajuda de um professor da Faculdade de Letras para criar a empresa Innove Mapping. Ou seja, ainda enquanto alunos, eles criam a empresa Innove Mapping, algo que não é muito, muito comum hoje em dia, de ver os alunos a criar as suas próprias empresas. Óbvio que ainda teriam algum percurso académico pela frente e acumularam as duas coisas. Tinham a empresa e tinham então o seu percurso académico por ser finalizado, que já foi finalizado. Qual foi o objetivo inicial da criação? Perceberam que trabalhar com as plataformas Google era um caminho, mas o que acrescentar ao que já existia? Ora bem, as plataformas geográficas da Google, o que elas tentam fazer e que fazem muito bem é a democratização da informação geográfica. Toda a gente sabe utilizar o Google Maps, toda a gente sabe utilizar o Google Earth, e ao contrário daquela ideia que ainda existia há alguns anos de que o Google Earth e o Google Maps serviam para nós irmos ver o telhado da nossa casa e ver se o carro estava à porta ou não. Não, eles quiseram negar isso e quiseram mostrar que as plataformas eram muito mais abertas e que daria para trabalhar muita coisa sobre aquelas plataformas. Por exemplo, os tradicionais SIGs, os Sistemas de Informação Geográfica, passá-los para um WebSIGs sob as plataformas geográficas da Google. Ou seja, toda a gente sabe utilizar essas plataformas, por que não acrescentar camadas de informação sobre estas plataformas e, por isso, utilizavam estas plataformas para as pessoas consumirem conteúdo de uma forma muito mais intuitiva do que os tradicionais SIGs, que não são usáveis, não são, como é que eu ia dizer, são muito técnicos, pronto, e por isso o comum dos mortais não consegue utilizar aquilo. Eu posso dar o exemplo, gosto de dar sempre o exemplo da minha mãe. Se a minha mãe utilizar uma plataforma SIGs clássica, não a consegue utilizar, obviamente, não percebe. Mas se eu a colocar sobre as plataformas geográficas da Google, ela já consegue, porque são realmente muito intuitivas, são usáveis, e por isso eles perceberam que podiam democratizar ainda mais a informação geográfica. E o objetivo foi esse, trabalhar sobre as plataformas geográficas da Google para poderem fazer SIGs bastante mais simples e intuitivos, e depois começaram a perceber que poderiam fazer muitas outras coisas, e é aí que a empresa começa a explodir. E foi ao navegar com estas ferramentas geográficas planificadas que pensaram, por que não dar relevo ao nosso mundo virtual e erguer edifícios 3D? Quando nós, vamos imaginar, andávamos aqui a sobrevoar no Google Earth, com a camada nativa 3D ativa, andávamos a navegar e víamos, por exemplo, aqui o edifício do IPN. Ao aproximarmos do edifício do IPN, os edifícios eram clicáveis. Nós vimos o edifício, mas podíamos clicar sobre eles. E ao clicarmos sobre eles, havia uma janela pop-up onde poderia haver alguma informação sobre aquele edifício, mas também poderia linkar, podia existir um link para levar a pessoa para um outro site. E era o que acontecia. E por esse mesmo motivo, estes modelos tornavam-se uma nova porta de entrada para os conteúdos digitais das instituições. E por isso o Luís e o Rogério começaram a perceber que, não só colocando pontos de interesse no mapa para autarquias, para empresas de turismo, para empresas privadas de construção civil, começaram a perceber que não só teria interesse colocar estes pontos esses validados pela Google para não serem corrompidos, mas também fazer a modelação 3D. E isso foi muito bem visto, principalmente pelas câmaras municipais, que gostavam ou queriam ter alguns dos seus edifícios icónicos representados nestas plataformas, são as plataformas mais utilizadas no mundo, e por isso era uma forma de dar a conhecer também o património do concelho. E assim nasceu o interesse comercial de toda esta potencialidade. Começámos a pensar, ou eles começaram ainda sozinhos a pensar, que seria engraçado fazer um microsite onde introduziríamos o Google Earth e sobre esses edifícios que nós fazíamos, fazer também alguns tours virtuais em ambiente Google Earth, audio-narrados, onde se contava a história desses edifícios, desses monumentos, da paisagem que estávamos a ver, de forma a que as coisas não estivessem apenas presentes no Google Earth, mas estivessem também presentes, por exemplo, na página da Câmara Municipal. Ou seja, começou a aparecer em algumas câmaras municipais uma página dos tours virtuais, em que a pessoa clicava e era direcionada para uma nova página, para um microsite, onde estariam então os modelos, a história desses modelos, algumas fotografias desses modelos, textos explicativos e por aí adiante. E isso mostrou às autarquias, principalmente às autarquias e às empresas de turismo, que valeria a pena apostar neste tipo de produto. Era uma nova plataforma de comunicação territorial. O potencial estava criado, mas as vantagens comerciais não nasceram logo de início. Foi preciso repensar o modelo de negócio. A ideia era colocar, basicamente, um avatar que nos representaria sobre o Google Earth, esse avatar ter a possibilidade de viajar pelo mundo e conhecer o mundo em 3D. Ou seja, basicamente uma plataforma de viagens virtuais, mas que, neste caso, como o Google Earth mimetiza o mundo real, era uma possibilidade do utilizador, no seu computador, na sua casa, poder viajar pelo mundo e conhecer o que há pelo mundo. Pareceu-nos que a ideia era interessante, começámos a pesquisar, não havia nada parecido. Há muitas pessoas que nos dizem, pá, isso é tipo o Second Life. Sim, é verdade, é tipo o Second Life, mas nós utilizamos o mundo real e por isso afasta-se muito do Second Life, com as possibilidades de negócio que nós temos por ser o mundo real que não existiria no Second Life. Por esta altura, a equipa estava perante a ideia com mais impacto que até então teriam, mas uma vez criado o cenário, faltava agora incluir mais um pedaço do mundo real. E se, tal como num videojogo, existissem personagens com quem interagir, que não seriam essas personagens mais do que pessoas reais, também elas presentes no mundo físico? Foi aí que nasceu e cresceu a família Innove Mapping. Lançarmos logo para o mercado para ficarmos com aquele carimbo de que a Innove Mapping foi a primeira empresa no mundo a fazer uma plataforma social e de viagens virtuais sobre o Google Earth. E a aposta foi ganha. Nós decidimos logo lançar, ainda com muitos erros e com muitos bugs e com um design péssimo, decidimos lançar. E depois tentámos validar junto das pessoas que percebem de Google Earth se aquilo teria interesse ou não. Primeiro junto à comunidade geek, e por isso falámos com o Mickey Mellon, do Earthblog, que é uma das pessoas que escreve, aliás, é a pessoa que escreve no Earthblog, que é o blog não oficial do Google Earth, mas o mais lido, e é inclusive é acompanhado pelo pessoal da Google. O Mickey Mellon gostou muito da ideia, publicou, ou seja, e tivemos um feedback muito positivo. Aquela comunidade geek que gosta de Google Earth deu-nos os parabéns, claro que criticou o design, criticou os bugs, mas isso nós já estávamos à espera. E depois tentámos validar a ideia junto do que seria o nosso consumidor, que é qualquer pessoa que tenha gosto por redes sociais e por esse tipo de plataformas. A rubrica Ciência Hoje, da SIC, deu o impacto mediático que a empresa procurava. Criaram alguns jogos para potenciar a atração da plataforma e, de um momento para o outro, o UBQ estava a receber milhares de utilizadores em todo o mundo. As ideias não ficaram por aqui. Criar, finalmente, uma plataforma de realidade híbrida. O que é que nós queremos dizer com isto? Vou dar um exemplo que se calhar fica mais simples para percebermos, que é, eu estou aqui, no meu computador, entro no UBQ, posso ir para Tóquio e estou a viajar em Tóquio, posso encontrar pessoas que estão nos seus computadores em Nova Iorque ou no Rio de Janeiro e que também estão em Tóquio a passear, mas com esta versão mobile nós poderemos também ter contacto com as pessoas que têm a sua representação na plataforma também sob a forma de avatar, que estão realmente em Tóquio. Ou seja, estamos aqui a cruzar duas realidades e isto é a primeira vez que foi feito e foi isto que explotou o interesse por parte de alguns investidores. Obviamente que nós tivemos sempre a lançar upgrades atrás de upgrades, novas versões do UBQ. Esta versão que eu estive a falar até agora era uma versão que nós considerámos a versão alfa. Depois passámos para uma versão beta, muito mais elaborada, com novas features, onde as empresas já poderiam estar presentes, onde os utilizadores já poderiam criar conteúdo e consumir conteúdo pelo mundo. Ou seja, eu, por exemplo, se for para Nova York, os utilizadores podem deixar o género de post-its geográficos pelo mundo e eu posso perceber o que é que aqueles utilizadores deixaram ali escrito. Pode ter interesse para mim, pode não ter interesse, obviamente, e por isso o UBQ nunca mais parou de crescer. Para receber o investimento, Pedro Moura criou com a equipa uma nova empresa. A Maps with Life reside agora em Silicon Valley, na Califórnia. Está a aprender com os melhores do mundo. Neste momento, o número de inscritos já ultrapassou os 100 mil utilizadores. Neste momento, os sócios estão todos focados no UBQ, mas a Innove Mapping não parou. Tem pessoas que levam o negócio para a frente e lá está, numa vertente business to business, continua a fazer os seus negócios. Pronto, e por isso, na verdade, neste momento nós somos sócios de duas empresas que acho que são duas empresas de sucesso, ainda têm muito para crescer, ainda temos muito também para aprender, obviamente, mas apesar de nós sócios, cinco sócios, estarmos todos focados no UBQ, a Innove Mapping continua o seu caminho com outras pessoas que trabalham connosco. A plataforma do UBQ tem potencial, mas ainda não é reconhecida por toda a gente. A marca não tem intenção de usar meios publicitários para já. E Pedro Moura explica nesta fase porque é que é uma plataforma com benefícios para o utilizador comum. Temos a ideia de fazer uma viagem presencial a Tóquio, fazer umas férias em Tóquio. Nós, ao entrarmos no UBQ, ainda aqui na nossa cidade de Coimbra, podemos deslocar-nos para Tóquio, podemos visitar Tóquio, podemos falar com pessoas de Tóquio, pessoas que vivem realmente lá, e tentar perceber um pouco mais do que é que Tóquio tem para oferecer e, dessa forma, consolidar a nossa vontade em ir, ou, por outro lado, se calhar dizer, epá, se calhar não é bem para aqui que eu devo ir, vamos tentar outras cidades. Ou seja, podem antever um pouco aquilo que vão ver quando lá chegarem. Por outro lado, e é mais uma vez o exemplo da minha mãe, que eu gosto muito de trazer à baila, a minha mãe fez algumas viagens ao longo da sua vida e neste momento diz que é aquela pessoa, ah não, eu já não vou sair de Coimbra, hei de ficar agora por aqui. Ela utiliza muito a plataforma para poder revisitar aquilo que em tempos visitou e recordar aquilo que fez. Este é apenas um exemplo, é nós conhecermos, ainda que no mundo virtual, que mimetiza o real, o nosso mundo. E, obviamente, com a possibilidade de consumirmos conteúdo que é gerado pela comunidade, aprendermos um pouco mais sobre os sítios e ganharmos interesse, ou não, sobre esses sítios. Essa informação base, sem ser aquela que nós cruzamos com pessoas que ou estão lá mesmo ou estão a fazer visitas virtuais como nós, essa informação é editada só por vocês? Bem, a comunidade gera este conteúdo. Obviamente nós não temos a capacidade de perceber todo o conteúdo que está a ser gerado sobre a plataforma. É impossível. E basicamente aquilo que nós fazemos é fazermos valer da comunidade para dar, como é que eu ia dizer, para classificar aquele conteúdo como sendo um conteúdo de qualidade ou, pelo contrário, sendo um conteúdo que não tem interesse. E por isso nós geramos um algoritmo que permite então classificar esse conteúdo. Conteúdo que está bem classificado é aquele conteúdo que nos aparece logo na plataforma, conteúdo que não tem uma tão boa classificação ou que, por outro lado, foi mesmo denunciado pela comunidade, tende a desaparecer e a não estar presente no mapa. Um negócio real que partiu de uma ideia embrionária. Um exemplo que pode muito bem ser seguido por qualquer pessoa, como explica o professor. Fui tendo algumas ideias para possíveis negócios, mas que não passaram disso mesmo. Eram ideias que se calhar até tinham vingado, mas eu nunca tive o apoio, ou se calhar nem é tanto o apoio, nunca fui alertado por parte dos meus professores que eu poderia tentar levar uma ideia de negócio própria para a frente e criar a minha empresa. Na altura nós estávamos, no meu caso concreto, aqui em Coimbra, bioquímica, acabei em 2002, a ideia que nos era passada é que nós iríamos ser investigadores. E pronto, e lá está, entre aspas, eu quase que coloquei umas palas nos olhos e pronto, vou ter que ser investigador. E depois, para minha surpresa, formei-me nos anos corretos, com uma boa média, e fiquei 2 anos no desemprego. E lá está, se eu tivesse tido o apoio, como o Rogério e o Luís tiveram o apoio daquele professor de lhes mostrar o caminho e dizer-lhes, pá, vocês têm aqui qualquer coisa que pode ser uma ideia de negócio interessante, vocês devem criar a vossa empresa e levar isso para a frente, eu se calhar também na altura teria feito a minha própria empresa. Hoje não estaria aqui com este processo de sucesso, com este projeto de sucesso, mas se calhar até tinha feito uma empresa interessante, não sei, mas lá está. Pelo menos na minha altura não havia essa preocupação por parte dos professores de nos alertarem para o facto de nós podermos ter algo nosso e de nos ajudarem a levar alguma coisa, alguma ideia para a frente. E por isso, pá, de tirar o chapéu, obviamente, a este professor do Luís e do Rogério, que agarrou neles e disse-lhes, vocês sejam espertos, aproveitem esta oportunidade, porque há aqui um nicho de negócio que vocês devem aproveitar, e eles aproveitaram, foram para a frente, foram bem aconselhados. Por isso, faz todo o sentido alunos com ideias interessantes serem apoiados a levar os seus projetos para a frente. O registro é gratuito. Logo depois, está pronto a entrar nesta nova realidade a três dimensões. O site é http://ubq.com. Chega agora ao fim mais um Ciência em Sintonia. Foi quase uma hora a falar de conhecimento científico, projetos e pessoas que, de alguma forma, contribuíram para um mundo melhor. Este é um programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio da Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Pode ouvir novamente esta emissão no site da PGM, Projetos de Rádio e Televisão, a responsável pela produção deste programa, em www.pgm ou pgm.pt.